Queridos irmãos e irmãs, no ideal espírita, caríssimos companheiros e companheiras nessa jornada terrena, é com grande alegria que iniciamos o programa Visão Espírita de hoje. Meu nome é Wilson Roberto Garcia, esse é o programa de número 282. Hoje é dia 23 do mês de setembro do ano de 2020. Agora são 19 horas dessa noite agradável de quarta-feira, a primeira quarta-feira da primavera, a estação das flores, a estação das cores. O objetivo do programa Visão Espírita é provocar reflexões, sempre sobre temas atuais, observados à luz da doutrina dos Espíritos codificada por Allan Kardec. Você que está nos ouvindo, participe. Envie suas dúvidas ou seus comentários pela internet, lembrando que nós estamos ao vivo, transmitindo pelo Facebook e pelo YouTube. Então, se você estiver no YouTube, curta, clique no botão inscrever-se, inscreva-se na página da UZI Piracicaba e deixe seu comentário, faça sua pergunta. E durante o programa, no ar ainda, nós vamos procurar responder a todas as dúvidas. Se você estiver no Facebook, também curta a página, dessa vez da União Rádio Web, e também deixe lá no Facebook mesmo o seu comentário, a sua pergunta, para que nós possamos interagir. Então, com a internet, nós temos esse grande benefício de interagirmos online, ao vivo, e a gente poder aprender juntos. Nós estamos no mês de setembro. Esse mês é um mês em que acontece a campanha Setembro Amarelo. No dia 10 de setembro é o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Então, nós elegemos para o programa de hoje esse tema. Nós falaremos sobre valorização da vida. Nós sabemos que os números do suicídio no Brasil e no mundo crescem vertiginosamente, e a doutrina espírita nos auxilia a compreender bem o que pode acontecer, quais são as consequências desse ato extremo para a nossa vida no plano espiritual e mesmo no plano físico, nas próximas reencarnações. Então, se você tiver alguma dúvida sobre este assunto, hoje é uma oportunidade para que você possa sanar essa dúvida. E para apresentar, para trazer essas reflexões, para nos ajudar nessas reflexões, nós convidamos hoje esse grande amigo, esse que é um valoroso divulgador da doutrina dos Espíritos em Piracicaba, na região, faz palestras pela USE, trabalhador da União Espírita de Piracicaba, coordenador lá na União do COEM, que é o curso de mediunidade prática, né, teórica e prática lá da União Espírita de Piracicaba, que está à frente de diversas atividades doutrinárias. Este nosso amigo é que vai nos auxiliar a conduzir esse assunto. Então, é nesse ambiente de alegria que eu saúdo agora o nosso amigo Alex Bonafini. Boa noite, meu amigo, seja bem-vindo. Boa noite, amigo Wilson. Boa noite, internautas. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez nessa noite. Muito bem, Alex, seja bem-vindo, que nós possamos aproveitar. Sabemos que esse é um tema considerado polêmico, não, mas pesado, muitas vezes é evitado, constrangedor, mas precisa ser falado, precisa ser abordado, né? Nós espíritas temos à disposição uma quantidade de informações muito grande sobre isso, e é papel nosso mesmo como espírita levar isso ao maior número de pessoas possível para evitar essa que é uma tragédia social, é uma tragédia familiar em todas as instâncias. Bem, para a gente iniciar o nosso assunto, nós selecionamos um texto do espírito Caíbar Schutel. E eu vou convidar você e todos os ouvintes que nos acompanham para que nós possamos ler juntos, né? Para que possamos acompanhar juntos. Então vamos a ele. O nome do texto é Suicídio. E como eu anunciei, é do espírito Caíbar Schutel e foi extraído da obra Crestomatia da Imortalidade, uma obra psicografada por Divaldo Franco, que é uma antologia, né? São trechos de diversas mensagens organizadas, vindas, ditadas pelos espíritos, que foi então recebida pela mediunidade do Divaldo. Esse texto, especificamente, o que eu pensei para a gente iniciar o programa de hoje, são trechos, não é o texto completo. Mas o texto completo vai ser publicado lá na nossa página no Facebook, para que você possa ler depois com mais calma também, e depois também para que você possa compartilhar. Vamos a ele. Não somente pelo gesto arrojado nos despenhadeiros da autodestruição, dominado pela loucura e a insensatez, o homem se suicida. Também o faz pelo desrespeito às leis do equilíbrio e da serenidade com que a vida nos dignifica em toda parte. Suicidas, quase todos o somos. A lei divina é roteiro disciplinante e o corpo físico é vaso sagrado para a evolução. No entanto, ao império da desordem, não raro desvalorizamos as bênçãos do amor celeste e geramos as víboras que nos picarão logo mais, contribuindo com os anéis vigorosos que nos despedaçarão de imediato. Coléricos extremados são suicidas impenitentes. Ciumentos inveterados, glutões renitentes, sexualistas descontrolados, ambiciosos incorrigíveis, preguiçosos dissolutos, toxicômanos inconsequentes, alcoólatras insistentes, covardes e melancólicos que cultivam as viciações do corpo e da mente, escravizando-se às paixões aniquilantes em que se comprazem, são suicidas lentos, caminhando para surpresas dolorosas, em que empenharão séculos de luta punitiva e dor reparadora para a própria libertação, nos círculos das reencarnações inferiores. Espírita, tenha cuidado. Ligue-se ao pensamento superior e cultive no Espiritismo a ideia universal do bem, irrigando sua alma de consolo e esperança, a fim de vibrar acima das paixões, tranquilo e feliz. Após as lutas necessárias no caminho renovador do aprendizado espiritual na carne. Valorizemos, desse modo, o auxílio ao próximo, mas consideremos que o respeito à própria vida para a preservação do vaso orgânico que nos serve de veículo à evolução é caridade que não pode ser desconsiderada em nosso roteiro iluminativo. Cultivemos o dever e a disciplina, e afinados ao ideal de melhor servir em nome do Senhor incansável, prossigamos fiéis e dignos em todos os dias da vida. Suicidas, suicidas quase todos nós o somos. Porém, como Jesus é a luz do mundo, busquemo-lo empenhando-nos nas lides da imortalidade e despertaremos, além da morte, como andorinha feliz, singrando o ar ridente de eterna primavera. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, então, com esse clima essa atmosfera de espiritualidade, que nós podemos passar aí a palavra para o nosso amigo Alex, para os primeiros comentários, né, Alex? A gente veja que o texto, ele faz uma abordagem também, estende um pouco esse entendimento de suicídio, porque quando pensamos em suicídio, pensamos no ato que a pessoa comete contra ela própria, deliberado. Aquela em que ela tira a própria vida realmente no ápice do desespero. A gente vê o Caíba falando de outras formas de suicídio, não é mesmo? Meu amigo, a palavra é sua. Sim, o suicídio, Wilson, você bem comentou no começo, muitas pessoas, elas evitam falar a respeito, mas é tão importante falar. A doutrina espírita tem tanta ferramenta para falar a respeito, e na noite de hoje eu acho que a gente vai poder falar bastante coisa interessante, porque como o próprio texto diz, o pessoal pensa que o suicídio é um tipo, mas o suicídio é geral, tem mais definições e uma potencialidade maior se você não tomar o cuidado devido. Porque a vida, ela é muito grandiosa em todos os seus caminhos. Então, se você não tomar cuidado, você vai despedaçando a sua existência. Por isso, o cuidado tem que ser redobrado e a vontade de viver tem que ser profunda. Mas de viver, não ser um flagelo, mas viver com vitalidade, com felicidade. Pois é. E é assim, né? Nós comentamos no início sobre o mês de setembro. Essa campanha, o Setembro Amarelo, como eu disse, no dia 10 de setembro, é o dia em que se comemora, né, em que se celebra o Dia Mundial da Prevenção ao Suicídio. Então, esse mês de setembro foi uma iniciativa da Associação Brasileira de Psiquiatria e do Conselho Federal de Medicina. E essa campanha tem como objetivo realmente levar esclarecimento às pessoas sobre o que é o suicídio e, sobretudo, sobre como prevenir o suicídio. Eu vou deixar aqui até uma dica interessante. Tem um site, e o nome desse site é setembroamarelo.com. Então, vá até esse site, você que quer saber mais sobre o assunto. Lá eles têm uma apostila, uma cartilha, que você pode fazer download dela, e tem muitas informações. Para começar a nossa conversa, eu trouxe alguns números aqui, Alex, para a gente entender. Todos os anos são registrados cerca de 10 mil suicídios no Brasil. E mais de 1 milhão em todo o mundo. 1 milhão de pessoas no mundo e 10 mil brasileiros morrem todos os anos por suicídio. 17% das pessoas no Brasil pensaram em algum momento na vida, né? Em algum momento da vida, em tirar a própria vida. 17% das pessoas. O número de vidas perdidas dessa forma a cada ano ultrapassa o número de mortes decorrentes de homicídio e guerra combinados. Cada suicídio tem um sério impacto na vida de pelo menos outras 6 pessoas. Em 2012 foram registradas 11 mil mortes, cerca de 30 por dia, sendo 9 mil homens aproximadamente, 9.200 homens e 2.600 mulheres. Entre 2000 e 2012, houve um aumento de 10,5% na quantidade de mortes. Então, tudo isso está contextualizando esse cenário para a gente. Atualmente, há evidências de que os conflitos em torno da identidade sexual causam um maior risco de comportamento suicida, fazendo-se necessária sensibilidade para essas questões. Maus tratos, abuso físico e sexual, pais divorciados, transtorno psiquiátrico, entre outros fatores, podem aumentar o risco de suicídio. Essas informações, como eu disse, estão lá na cartilha do Setembro Amarelo. Tem muito mais informações lá interessantes para que você possa estudar. Mas, Alex, diante desse contexto, então, a gente pergunta, o que, de forma geral, pode levar uma pessoa até esse ato, Alex? Desespero. Desespero é a questão do suicídio. Falta de fé no futuro. Eu gostaria de comentar a respeito de uma personalidade que eu acho que ela foi muito importante na luta contra o suicídio na humanidade, que foi o psiquiatra e neurologista Viktor Frankl. Viktor Frankl passou por 4 campos de concentração. E ele foi para um campo de concentração e a mulher dele foi para outro. Ele era suíço. E quando ele ficou 3 anos nesses campos de concentração e sobreviveu. Mas quando ele saiu, a mulher dele estava morta. E ele teve que recomeçar a vida, não é? Aí ele pensou, porque dentro do campo de concentração, Viktor Frankl, ele imaginou que eles deveriam fazer um esforço para não se matar. Porque os soldados alemães, eles já tinham a técnica de deixar as cercas elétricas, as cercas eletrocutadas, para que se alguém encostasse, morresse na hora. Daí poupava o extermínio, era mais rápido, não é? Então, quando um judeu estava cansado de sofrer, falava que ele ia para o fio, que ele ia se encostar na cerca para se matar. E o Viktor Frankl impediu seus colegas de fazer isso, dizendo: vocês vão fazer justamente o que eles querem. Se vocês sobreviverem, vocês não estão perdendo a liberdade, porque vocês estão dando um destino para suas vidas. E ele entendeu que para a pessoa não se matar, ela precisava buscar um sentido para a vida, um objetivo existencial. Então ele perguntou para um: qual é o objetivo da sua vida quando você sair daqui? Ah, eu quero ver minha esposa. E o seu? Eu quero ver meu filho. E o seu? Ah, eu quero abrir minha empresa. E o seu? Eu quero ver meu cachorro. Então ele começou a trabalhar no íntimo das pessoas, dos amigos dele, motivos, objetivos para viver, para sair do vazio existencial. E todos eles lutaram contra o suicídio. E quando ele sai do campo de concentração, ele cria uma filosofia, uma doutrina fantástica, que é a logoterapia, que é a filosofia da incentivação de você buscar um sentido para a vida. E Viktor Frankl diz que o suicida acontece por causa de uma equação matemática. Veja que interessante. Ele diz que D é igual a S menos S. D é desespero, é igual a sofrimento sem sentido. Porque você pode até estar desesperado e até sofrer, mas tem que ter um objetivo. Tem aqueles que entram em desespero porque sofrem sem ter um sentido para a vida. A partir do momento que você busca um sentido para a vida, o que acontece? A situação da sua vida modifica e você tem como efeito colateral a felicidade. Então, segundo Viktor Frankl e segundo a própria doutrina espírita ensina, quando nós buscamos um sentido para a vida, quando nós buscamos um objetivo de viver, tiramos o vazio existencial, nós lutamos contra a ideia suicida. E o espiritismo traz a ferramenta ainda da fé no futuro. Porque se a maioria das religiões, ou elas nos condenam, ou nos presenteiam, o espiritismo nos explica que nós continuamos sendo a mesma pessoa após a morte, mas que a vida continua verdadeiramente. E que nós seremos os semeadores, não é? Daquele nosso plantio. Por isso que nós temos que tomar muito cuidado com o que fazemos do dia a dia, Wilson. Por isso que nós temos que avaliar os nossos passos e entender que a vida continua. A vida continua. Então, o que causa o suicídio é o desespero. A pessoa suicida não raro é um depressivo que está gritando e ninguém escuta. Porque se o suicídio ele é deprimente, o suicida não é. E ele perde o alto amor. Ele se desvaloriza e perde aquele magnetismo pessoal. Ele fica invisível na humanidade. Então, o trabalho do espírita e do espiritismo é fazer essa pessoa que está deslocada, invisível, tornar-se visível novamente. E entender que a vida vale a pena e que ela é importante para a humanidade. Então, acho que isso o espiritismo nos faz aos cântaros. Muito bem, Alex. E é exatamente isso o que eu ia argumentar com você, porque se nesse primeiro entendimento a gente compreende que é o desespero, né, a falta de esperança, a pergunta é como as religiões, e aqui a gente está falando sobre religiões de uma forma mais ampla, as religiões podem, de alguma maneira, contribuir para que a pessoa não chegue a esse extremo? De que forma as religiões, e é claro, o espiritismo, pode contribuir com isso, Alex? Deixando o caráter condenatório. Se você observar bem, Wilson, algumas religiões no passado não permitiam a prece pelos suicidas, porque eles eram considerados condenados. Justamente os que mais precisavam não podiam receber preces. Eles eram considerados condenados. Então, quando você faz isso, quando você condena o homossexualismo, quando você condena o suicida, quando você condena o homicida, quando você condena, já não é mais religião, é uma seita. Porque religião vem do latim religare, quer dizer nossa religação com Deus. Agora, como que eu me ligo a Deus se eu condeno a todos? Segundo as pesquisas, as pessoas do grupo LGBTQI, eles têm 5 vezes mais tendência de cometer o suicídio do que os heterossexuais, por causa da inaceitação. E a maioria das religiões condenam. Quando o espiritismo explica que o homossexualismo não é uma doença, mas é uma transição e é inevitável em todos os seres, já que nós vamos vivenciar existências em corpos de homens, de mulheres, para alcançarmos a plenitude. E nessa transição, polaridade e psicologia, vai haver conflito. Então isso é inevitável. Não é uma doença, é uma transição. Não é um terceiro sexo, como alguns poderiam dizer, mas é uma transição. Concebível, entendível. Ah, mas o homossexual... E começa a querer colocar um monte de... Não pode fazer isso. Pode fazer o que quiser, desde que haja com amor, não tenha promiscuidade. A mãe e o pai que não aceita o filho, ele vai se matar. Ele vai se matar. Porque se o pai e a mãe não aceita, quem vai aceitar? Alguém da rua? E nós vemos muitos casos como esse. Então, a religião tem que deixar de condenar, de agir como juiz e carcereiro, não é? E como também aquele homem que matava as pessoas, o executor, que muitas vezes a religião age como juiz, como carcereiro, como executor, quando a religião deveria dar esperança. Eu vi até a matéria de um espírita na revista Carta Capital, que eu não concordei com a ideia dele, que disse que o espiritismo também faz isso. Não, o espiritismo não faz isso. Quem faz isso são os espíritas que não entenderam o espiritismo. Porque uma coisa é o espiritismo e o espírita, não é? E aliás, Alex, hoje é uma oportunidade que nós temos para explicar. Talvez esse senhor ou essa pessoa não tenha compreendido que o espiritismo ele vem tirar o véu do que acontece com a pessoa após o ato suicida. Mas é importante que nós consideremos que não é um destino eterno ou definitivo. Tudo é temporário. Sim. Então, no espiritismo, a nossa felicidade, a nossa perfeição, nós atingiremos essa felicidade e essa perfeição. Uns num tempo menor, outros vai demorar um pouco mais, mas todos nós nos tornaremos perfeitos e seremos felizes, mais cedo ou mais tarde. Então, mesmo o suicida hoje, esse que sofre hoje, ele precisa de apoio para que em breve, para que deixe de sofrer o quanto antes, possa retomar a sua caminhada de progresso. Então, não está perdido. Então, talvez é isso que ele não tenha compreendido, porque é claro que os cenários que são descritos para o suicida, nós vamos tratar disso no programa de hoje, não são cenários agradáveis, é natural que assim o seja, mas como eu disse, não são definitivos. E nós já temos aqui participação dos nossos amigos aqui que estão aqui no Facebook, no YouTube. A gente já vai entrar na pergunta deles, mas para a gente começar mesmo aqui, Alex, qual é a primeira consequência do suicídio? A pessoa que chegou nesse ato extremo, a primeira percepção que ela tem, o que acontece depois do momento da morte do corpo físico? Engano. Ela verifica que ela se enganou. É a primeira consequência. Porque o suicida, ele está tão desesperado que ele quer fugir da vida, que quando ele acorda após esse ato inconsequente, ele vê que ele continua vivo. Que os sofrimentos continuam, que a dor continua. Então ele diz, meu Deus, o que que eu fiz? Aumentei meus problemas. Porque a ideia dele, o que que era? É aquilo que Jean Paul Sartre pregou no passado, que é o niilismo ou nadaísmo, que depois da morte não existia nada. Mas o materialismo está sempre enganado. sempre enganado. E existe uma vida após a morte. Que digam os espíritos na obra Céu e Inferno, ou nas demais obras, explicando o seu destino após a morte. Então, a primeira consequência é o engano. O engano. É a percepção de que ele continua vivo. Nós identificamos isso na obra O Céu e o Inferno. Kardec faz a evocação de diversos espíritos que se suicidaram. E essa percepção realmente é que eles têm, né? Inclusive, um pergunta, mas eu estou vivo ainda? Isso é, ele não sabe, ele não tem consciência de que o corpo dele morreu. Ele não sabe se deu certo realmente, ele ainda não percebeu isso. Mas você disse que ele continua sofrendo, Alex. Vamos supor, nós sabemos que tem muitas doenças físicas que também levam a pessoa ao suicídio. Uma pessoa com diagnóstico de uma doença incurável, por exemplo, muitas vezes lança mão desse recurso. E a pergunta é, que tipo de sofrimento ele experimenta no plano espiritual? Um sofrimento de ordem moral ou um sofrimento de ordem física? Né? Ou se é possível que ele sofra fisicamente do outro lado. Isso é, a pergunta, se ele sentia dor aqui no plano físico, se ele chega do outro lado, ele sente dor da mesma forma? Dor física e dor moral. Por quê? Isso. Vamos explicar como funciona. Nós temos espírito, corpo físico e perispírito. Quando há desencarnação, nós nos desligamos do nosso corpo físico, é rompido o cordão fluídico, e nós partimos ao mundo espiritual com o nosso perispírito, que é o nosso veículo imortal, né? Só que ele tem uma tessitura fluídica, como os espíritos respondem, quintessenciada. Que no Livro dos Espíritos fala que é semimaterial. Mas é uma figura de linguagem, porque eles não sabiam definir o perispírito. Mas o perispírito é matéria, porque é tirado do fluido cósmico universal. Então nós temos um corpo material, mas quintessenciado, mais rarefeito, mais leve. Só que o perispírito, ele é comandado pela nossa mente muito mais rapidamente e profundamente que o corpo físico. Por exemplo, durante a vida física, se você pensa, como eu sou desgraçado, não sirvo para nada, essa vida é uma desgraça, você começa a desenvolver doença, que é a doença psicossomática. Porque a sua mente influencia nas suas moléculas, nos seus neurônios, no seu sistema nervoso, e você adoece. E isso, o corpo embrutecido, que é o corpo físico. O perispírito é muito mais rápida e vertiginosa essa influência. A mente tem uma ação direta sobre o perispírito. Então, por exemplo, quando eu penso que eu desejo a minha morte, eu desisti da vida, eu já afeto o tecido sutil do meu perispírito, provocando o quê? Um desajuste no meu perispírito. Então, aquele desajuste que eu pratiquei no meu corpo físico, ele vai passar ao meu perispírito e eu chego ao mundo espiritual. Por exemplo, se eu atirei contra o meu coração vai estar sangrando do outro lado. Primeiro, porque eu desajustei essa área do meu perispírito. Segundo, porque eu trago uma repercussão magnética oriunda da minha mente, que acredita estar vivo, que eu ainda preciso daquele coração, que eu tenho sangue e que eu vou sangrar. Então, enquanto a minha mente comandar o meu corpo achando-me vivo, eu vou estar sofrendo. Porque, em realidade, o espírito, Wilson, ele não precisa se alimentar, ele não precisa tomar água, ele não precisa ir no banheiro, ele não sente frio, ele não sente calor. Isso são necessidades do corpo físico. Mas enquanto ele está no estágio de perturbação e de transição, até ele se conscientizar que ele é um espírito, ele vai ter os mesmos sentimentos. Tanto é que André Luiz, nos 8 anos que ele ficou no umbral, até a barba dele cresceu. O estômago sangrava constantemente, porque ele teve um câncer no estômago, por isso que ele morreu. Então, todas as doenças dele, ele sofreu durante 8 anos, como se ele estivesse vivo. E depois no hospital também, né, Wilson, até ser tratado. Mas isso é uma... O Emmanuel diz que é uma repercussão magnética. E isso é muito interessante, né? Então, eu vou ressaltar o que você disse. Então, veja. Nós somos os únicos capazes de nos prejudicar perispiritualmente. Eu não posso prejudicar o perispírito de outra pessoa. Então, vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Se eu levo um tiro, se alguém atira contra mim, eu vou desencarnar, meu corpo vai ser afetado, corpo físico, o meu corpo vai morrer, e eu vou desencarnar, em pouco tempo eu estou totalmente saudável no plano espiritual. não tem nada no meu perispírito. Isto é, aquele projétil aqui, que foi disparado por outra pessoa, não afeta o meu corpo espiritual, só afeta o meu corpo físico. Agora, eu posso me prejudicar. Então, se eu disparo uma arma contra o meu crânio, aí sim eu afeto, além do meu corpo físico, materialmente, que me leva à morte física, mas também o meu corpo espiritual. Porque tem a ver com um desajuste mental que produziu aquela ação. Então aí sim eu chego do outro lado com o meu corpo espiritual em frangalhos, como o estado do corpo físico aqui. Não, é como você ilustrou do André Luiz. Mas esse entendimento é muito interessante, porque vale para muitos outros aspectos dos relacionamentos. Né? Quando alguém, por exemplo, nos deseja mal, ele não nos afeta. Mas nós, quando isso nos incomoda, nós nos afetamos. E aí nós prejudicamos também o corpo perispiritual. Se alguém nos odeia, o ódio dessa pessoa não pode nos fazer mal. A não ser que a gente concorde com isso. É, agora, se a gente recebe... A gente tem que concordar. A gente concorda, recebe, nós ficamos em desequilíbrio e o nosso desequilíbrio mental, a raiva que sentimos, o desejo de vingança, vai afetar também o nosso corpo perispiritual, que depois, como o Alex bem colocou, vai somatizar, vai ser transferido para o nosso corpo físico. Ou, às vezes, não. Né? Nessa encarnação, às vezes, isso vai ser transferido numa outra encarnação. Isso pode dá ser. Origem a diversas doenças, né, congênitas, né? E tem mais um detalhe, Wilson, que eu esqueci de colocar também. E o suicida, por exemplo, quando nós renascemos, nós temos uma carga vital para uma vida específica. Por exemplo, eu vou reencarnar para viver aproximadamente 80 anos. Aproximadamente, porque eu posso viver mais ou posso viver menos. Então, por exemplo, se aos 70 eu pratico suicídio, então eu vou ter aproximadamente empastado no meu perispírito, vindo do duplo etéreo, né, obviamente, aproximadamente 10 anos de fluido vital. 10 anos de fluido vital. Aí nós lemos na obra Memórias de um Suicida, que o umbral, especificamente o Vale dos Suicidas, o umbral é o local de você tirar essa energia, esse fluido vital, para que você, porque a energia vital serve para a vida física, não para a vida espiritual. Então você precisa drenar essa energia que é física, física da Terra. Então o suicida, ele traz ela em abundância, por isso ele sente mais vivo, ele se sente mais vivo, ele sofre mais. E outra coisa, como ele tem essa abundância de fluido vital e o umbral serve para drenar as energias físicas que nós trazemos da nossa vida, da nossa existência, que se finou, no caso, é para isso que serve o umbral, não é o purgatório dos católicos, é um local de drenagem de energias nocivas, não é? E no meio dessa drenagem, a nossa mente também causa perturbação a quem está próximo a gente. Então, tem todas essas consequências, Wilson. O suicida, ele contamina em potencial a si e ao próximo. E esse excesso de energia, de fluido vital que ele ainda carrega, tem também um outro aspecto negativo, né? Porque ele acaba atraindo, né, espíritos que vão tentar vampirizá-lo, né? Espíritos Nossa. Também em situação de grave sofrimento que vão se aproximar dele para tentar fruir, né, daquele fluido. São espíritos que necessitam desses fluidos vitais ainda para sentir os prazeres que sentiam enquanto estavam encarnados. Mas aqui nós temos a Rosana Fioravante e ela faz um questionamento interessante que tem a ver com o nosso texto. De abertura lá o texto do Cairba. Ela indaga que André Luiz morreu de câncer, de fato. Mas no umbral, quando ele estagiou lá no umbral, ele muitas vezes era acusado, né, vozes o acusavam de suicida. Por quê? Se ele morreu de câncer, ele era um suicida. Ele foi acusado de suicídio. Por causa de excessos alimentares. Os excessos alimentares dele, a bebida e o fumo que ele praticava, isso ocasionou a doença. Então foi ele o responsável pela sua doença. Quando eu abro espaço para uma doença acontecer no meu corpo, eu sou chamado de suicida inconsciente. Se ele não tivesse cometido excessos e exageros, ele talvez não tivesse tido câncer e morreria muito tempo depois. Por isso que no texto do Divaldo Pereira Franco, quando fala naquela antologia a respeito do toxicômano, do colérico, do sexólatra, pessoas que cometem excessos, elas perturbam o corpo físico. As clínicas Mayo, Wilson, lá nos Estados Unidos, há 20 ou 30 anos atrás, dizia que nós geralmente morremos 20 anos antes da hora chegada. Por causa do nosso pensamento desequilibrado, por causa dos nossos desatinos, por causa da nossa cólera, por causa dos nossos exageros, nós perdemos 20 anos. Quer dizer, quase sempre, né? Vamos dizer, em grande parte das reencarnações, se a gente retorna com um planejamento de viver 80, 90 anos, a gente acaba vivendo 20 anos a menos por conta da nossa conduta mesmo. Sim, é muito comum isso acontecer. Então, nós chegamos ao mundo espiritual como suicidas inconscientes. Por isso, André Luiz era chamado de suicida. E quando ele está no hospital e tentam explicar para ele, ele tem uma dificuldade de entender que a mente influencia sobre o corpo e que o nosso corpo é um presente de Deus. Nós não somos proprietários, nós somos depositários. E depois vamos ter que restituir a Deus, mas em que condições? Pois é. A Fernanda faz um comentário, a Fernanda Barleta, aliás, saudade da amiga Fernanda, faz tempo que nós não a vemos. Ela faz um comentário, né, que segundo essa linha de pensamento sobre os exageros, o que houve com André Luiz, não seria com grande parte das pessoas suicidas? Sim, sem dúvida alguma, isso é grande parte das pessoas são suicidas. É o que o texto, Fernanda, do Caíbar disse, né, suicida, quase todos nós o somos. Ele diz com essas palavras, suicidas, quase todos nós o somos. Sim. Isto é, nós estamos, de alguma maneira, como o Alex bem pontuou, de alguma forma nós estamos reduzindo o tempo de estada aqui na Terra por conta da nossa conduta. Né? O Alex deu uma média de 20 anos, mas alguns, talvez, os menos coléricos, os menos afetados, vão reduzir 5, 7, 1 ano, outros vão reduzir 30. Mas todos nós, de alguma maneira, estamos nos prejudicando. Sim. O compromisso que assumimos aqui na Terra. E quanto mais a gente prejudicar, mais vai ser difícil o nosso retorno ao plano espiritual. Mas aqui, Alex, a gente segue com esse entendimento. E você disse que o suicídio, cada tipo de suicídio, então, pelo que nós entendemos, vai afetar uma determinada parte do corpo, é isso? Então a pessoa que, eu dei o exemplo, atirou contra a própria cabeça, vai ter um problema no cérebro, o que atirou contra o coração, o que ingeriu veneno, e esses problemas, né, essas perturbações no corpo espiritual, vão permanecer por quanto tempo? Ele vai conseguir se curar no plano espiritual em algum momento, Alex, ou é necessário que ele reencarne para poder se reequilibrar? No plano espiritual, não. É necessário o retorno dele no vaso físico. Por exemplo, o que atirou contra o cérebro geralmente renasce com anencefalia, hidrocefalia, com algum tipo de transtorno, com a idiotia, não é? Depressivos crônicos, geralmente pessoas que abriram mão da vida, elas reencarnam na próxima existência como, muitas vezes, um síndrome de Down, como um autista, porque o autismo não tem uma explicação científica, mas é alguém preso dentro dele mesmo, no mundo dele, não é? Uma fixação mental, como André Luiz explica em suas obras. Aquele que atirou no coração, ele vem com um problema no músculo cardíaco, o que tomou veneno vem com um câncer de estômago, ou vem com uma úlcera, uma gastrite desenvolvida. E aí por diante, o que acontece? O tecido está desajustado, é necessário o retorno no corpo físico, ele vai reencarnar com esse problema e durante a existência física ele vai drenar, ele vai apagar do perispírito dele, através da lei de ação e reação, através da reparação, ele vai fazer o quê? Ele vai voltar o perispírito dele ao normal para que ele volte depois ao mundo espiritual com o perispírito equilibrado e possa, então, após ter reparado uma falta, recomeçar. É a lei de ação e reação, né? E é nesse momento que a gente vai trazer a pergunta da Patrícia. Eu esperei o momento certo, né? Ela fala sobre a reencarnação também. Uma prima se suicidou e ela pergunta se essa prima poderá voltar novamente na família. Então, será que na reencarnação podemos voltar na família de primos, tios e irmão? Essa é a pergunta da Patrícia. E se esse espírito pode retornar, então, no seio da mesma família? Então, pode até retornar, deveria até retornar. Mas em qual década? Em qual geração? Porque o que acontece? Se nós olharmos o Código Penal da Vida Futura em O Céu e o Inferno, que eu acho que é uma das partes mais importantes e maravilhosas que tem das obras básicas, é o Código Penal da Vida Futura. Quem puder, leia. Se eu não me engano, são 23 itens explicando a vida pós-morte. A pessoa menos materializada, quando ela chega ao mundo espiritual, a perturbação é menor. Então, ela tem mais consciência de si mesma, ela faz o que tem que fazer e logo reencarna, se esse for a necessidade ou desejo. A pessoa mais materializada, sua perturbação no pós-morte é maior, a sua conscientização demora muito. Esses espíritos mais materializados demoram dias, semanas, meses ou anos junto aos restos mortais, no cemitério ou mesmo na casa, porque não se acredita morto. Aí quando ele vai, por exemplo, numa colônia espiritual ou passa pelo umbral, ele ainda passa um tempo maior, porque ele ainda está em estado de perturbação. Então é um espírito que demora mais no mundo espiritual. André Luiz, eu não me recordo em qual obra, no começo da obra conta que tem algumas pessoas que parecem múmias, mas são pessoas que estão adormecidas porque morreram acreditando que não existia nada depois da morte. E as pessoas ficam aplicando passe nos mensageiros. Ficam aplicando passe, o sopro curador, para tentar fazer a pessoa voltar. Mas voltar vagarosamente, porque se ela volta, de repente, ela sofre um choque. Então, eles estão mumificados, eles estão entorpecidos, porque eles acreditam que morrer acabou. Então, essa é uma situação. Só que quando nós falamos de suicídio, o suicídio, a perturbação é ainda maior. É ainda maior, porque geralmente o suicida é uma pessoa materialista. Então ela já não acredita na vida pós-morte, que já é um ponto muito profundo para facilitar a você não ter perturbação após a morte, porque o crer, ele vale muito a pena. Porque você imagina que você vai, por exemplo, para a Itália, o pessoal fala, lá é frio, eu não acredito. Lá a comida é diferente, eu não acredito. Não, mas você precisa crer que lá é diferente. E você precisa se preparar para viajar para um outro local. Preparando-se, você chega lá, você não tem perturbação. Mas se você não acredita, você chega lá como um náufrago, perdido numa ilha que você não conhece. Então, o suicida, a perturbação dele é maior do que as outras pessoas. Porque não raro, quando ele se suicida, vamos pensar assim, no Memórias do Suicida ele explica muito bem. O nosso cordão prateado, ele é um cordão que nós pensamos que é uma coisa única. Quando você se suicida, é pelo cordão fluídico que passa o fluido vital. Então, quando você rompe ele, ele não rompe inteiramente. Sabe fio condutor de telefone, que quando você tira a capa, tem um monte de fiozinho? Então, você rompe uns fios, outros ficam presos, porque o que acontece? Você ainda fica ligado ao corpo físico, que é aquela energia do corpo físico passando para o perispírito, drenando ele daquele fluido vital. Então, você sofre como se você estivesse vivo. E isso é uma perturbação enorme. Até que há um rompimento total e você chega no mundo espiritual, um suicida, eu acredito que em média, até ele reencarnar, passando por estágio, muitas vezes ele pode demorar 100, 200, 300 anos para reencarnar. Então, em que geração ele pode voltar? Essa é a dificuldade. Não é uma regra, né, Wilson? Não é uma regra. Sim. Mas a perturbação, o tempo na erraticidade é muito maior. Pois é. O próprio Camilo Castelo Branco, que é o espírito que retrata a sua história nessa obra Memórias de um Suicida, da médium Ivone do Amaral Pereira, ele relata que ele permaneceu junto aos despojos, né, junto ao seu corpo físico, no cemitério, meses, né, acho que coisa, mais de 6 meses. É difícil você imaginar o que é sentir, você estar preso a um corpo que está apodrecendo. Pense bem. Que tipo de sofrimento isso gera? Aí depois ele foi resgatado, passou vários anos, se eu não me engano, 10 anos num hospital, né, para se recuperar gradativamente. Penso que é uma internação de 10 anos. Isso porque ele logo em seguida, como você falou, já foi resgatado e buscou o realinhamento, porque se fosse um espírito, ele poderia permanecer né, ainda nessas regiões inferiores, por séculos. Então, ele é um exemplo de como a coisa pode ser rápida para alguns, mas ainda assim é longo, 10 anos. E depois ele foi para uma universidade lá. Só quando ele estava na universidade é que ele viu a mãe, a esposa novamente, né, que havia desencarnado, e a mãe dele. Quer dizer, só depois que ele saiu do hospital ele teve o primeiro contato com pessoas conhecidas. Então, quanto tempo demorou para ele ter condição? E sabe o que é pior dessa história, Wilson? Se eu não me engano, faltavam 2 anos para ele desencarnar. Ele não aguentou o sofrimento da cegueira. Da cegueira, né? Dois anos. E depois que ele reencarna, ele novamente passa pela cegueira. Na nova reencarnação dele, ele teria que passar por aquilo de qualquer jeito, não adianta. Né? Se não é hoje, vai ser depois. Só que os espíritos alertam, né, que é como um prisioneiro que fugiu da cadeia. Quando ele voltar, ele vai ser tratado com mais dureza, para que ele não fuja. Então, muitas vezes, as condições que esse espírito vai ter futuramente vai ser mais difícil do que da primeira vez que ele desistiu, que ele declinou da luta. Né? Então, a gente, apesar da dor e do sofrimento, a mensagem que a gente precisa deixar é: vai passar, vai passar. Né? A gente viu no texto do Divaldo agora e do Caíbar, né? Enfrente com dignidade, vamos tentar enfrentar com dignidade, com esperança, com alegria, a dor vai passar. Né? O sol vai nascer novamente no outro dia, tudo isso vai terminar, e você vai se libertar, como termina poeticamente o texto, né? Como andorinha singrando nos céus da primavera. É isso que nós... É essa mensagem de consolação e de esperança que o Espiritismo tem que deixar. Mas, Alex, tem alguma relação entre o tempo que essa pessoa teria que viver ainda na Terra e o tempo de perturbação que ela passa no plano espiritual? Porque a gente vê isso em alguns autores. Por exemplo, o indivíduo teria que viver 80 anos e aí ele se suicida aos 20. Né? Esse período que ele deveria ter vivido influencia alguma coisa nesse tempo que ele passa nessa região inferior, que a gente vai chamar de umbral aqui, né, o Vale dos Suicidas, né, tem alguma relação desse tempo, nessa matemática, Alex? Tanto André Luiz como Ivone do Amaral Pereira, né, no Memórias do Suicida, como no Código Penal da Vida Futura, em detalhes que você tem que pegar nas obras, eles explicam que esse tempo é proporcional, mais ou menos. Por exemplo, porque o perispírito, como eu disse, a pessoa se matou aos 60 e ia viver até os 80, aproximadamente, tudo aproximadamente, não um número exato. Ele vai com o perispírito empastado de 20 anos de fluido. Então ele precisa estar no umbral para drenar aquela energia. Mas isso não quer dizer que automaticamente ele vai ficar 20 anos lá. Alguns, pela sua teimosia, pela sua perturbação, pela sua inaceitação, talvez fique próximo disso. Mas é óbvio que a espiritualidade tem ferramentas para acelerar esse processo, para a pessoa poder reencarnar. Existem situações que a pessoa está tão perturbada que é necessário o reencarne dela imediato, para que ela, isolada no corpo físico, numa idiotia, numa demência, numa síndrome de Down, numa situação em que ele não tem um contato externo com o mundo, ele possa rever a sua vida, evitar o suicídio e drenar essa energia nociva para que ele possa, então, seguir a vida num recomeço. Então, a gente não pode ter um número exato assim. Você tem que drenar essa energia? Tem que drenar essa energia. E o mais interessante, Wilson, que quando se fala em Vale dos Suicidas, existem espíritas que acham que são fantasias, mas não são fantasias. Porque o umbral é um todo. O Vale dos Suicidas existe por quê? Porque a mente do suicida contamina os outros desencarnados e os enlouquece. É enlouquecedora a energia de um suicida. Tanto é que se você tem um parente desencarnado que ele ainda está na sua casa, ele pode influenciar quem está na sua casa a cometer crimes. Quantas pessoas eu tenho conhecidos que, por exemplo, o pai se matou com um tiro, aí o filho vai lá e se mata com um tiro, o outro vai e se mata com um tiro também. Por influência mental do pai que se torna um obsessor, ou daquele que está na casa, porque o pensamento é enlouquecedor. Então os espíritos deixam reclusos num local específico para eles não afetarem os outros desencarnados. É um ato de misericórdia de Deus. Nós sabemos que as consequências do suicídio são sempre muito graves, mas a pergunta é: existem atenuantes? Por quê? Por exemplo, na obra O Céu e o Inferno, entre as evocações de espíritos de suicidas, Kardec evoca um homem que se suicidou para evitar que o filho fosse convocado para a guerra. Então, ele temia pela vida do filho, e se o filho fosse o arrimo de família, fosse o filho único, ele não seria convocado para a guerra, ele permaneceria com a mãe, e esse homem tirou a própria vida. Kardec, então, vai evocá-lo e ele vai relatar o seu sofrimento. E eu quero aproveitar aqui para citar um trecho da cartilha do Setembro Amarelo, lá da Associação Brasileira de Psiquiatria, quando ela trata de mitos, né, sobre o suicídio. Um deles é que o suicídio é uma decisão individual, já que cada um tem pleno direito a exercitar o seu livre-arbítrio. Então, isso é um mito, tá? É um erro acreditar nisso, segundo a cartilha. O que é verdade? Os suicidas estão passando quase invariavelmente por uma doença mental que altera de forma radical sua percepção da realidade e interfere em seu livre-arbítrio. O tratamento eficaz da doença mental é o pilar mais importante da prevenção do suicídio. Após o tratamento da doença mental, o desejo de se matar desaparece. Então veja, a gente está fazendo uma relação aqui entre o caso que Kardec relata em O Céu e o Inferno e uma situação prática, né, que a Associação Brasileira de Psiquiatria indica como mito e realidade. Isto é, esse pai, por exemplo, poderia estar passando por uma dificuldade psicológica muito grande. Uma orientação, um tratamento psicológico, uma medicação poderia colocá-lo nos eixos. Isto é, nem sempre uma decisão é tomada quando a pessoa está em poder de toda a sua capacidade mental. A própria depressão pode tirar a capacidade de discernimento adequado da realidade. Então, existem casos em que essas consequências são atenuadas por conta dessas situações, Alex? Sim, por exemplo, esse pai, ele não tem nada a ver com o caso de um suicida tradicional. Porque o suicida tradicional quer destruir a vida. Ele odeia a sua vida. Ele chegou num ponto que ele está desesperado, que ele não aguenta mais. E isso transfere-se para o perispírito. Esse pai não, ele queria salvar outrem. Então isso não vai para a tessitura do perispírito. Ele vai chegar no mundo espiritual, vão conversar com ele, o que os espíritos vão falar para ele? Meu amigo, faltou fé para você. Será que a gente não iria auxiliar para isso não acontecer? Mas aí eles vão pensar, será que a crença que ele seguiu deu essa fé? Será que ele tinha discernimento para entender que tudo poderia ser melhor? Então são atenuantes grandiosíssimos e nós temos que contar com outro detalhe, né, Wilson? E os efeitos obsessivos? E os espíritos que nos instigam ao suicídio? E os encarnados que nos instigam ao suicídio? Tanto que o Código Penal prevê o crime de instigação ao suicídio, quando você influencia uma pessoa a se suicidar. Pais possessivos, que não deixa um filho ter uma mulher, que não deixa a filha ter um homem, que não deixa o filho ter um homem, que não deixa a filha ter uma outra mulher, que são preconceituosos, que querem que faça a faculdade que eles não puderam fazer, mas ele quer fazer outra coisa. Então, tudo isso é uma instigação ao suicídio. Porque a pessoa, ela é submetida, não tem força para lutar, mas ele não queria destruir, ele destruiu porque ele está desesperado. Então, se ele chega num momento desse de demência e desespero, isso é um atenuante dos maiores, porque ele já perde o controle sobre sua vida. Ah, porque eu tenho... Não tem mais. Não tem mais. Por isso que o CVV faz um trabalho magnífico. Nós, na delegacia de polícia, quantos plantões que eu fiz à noite, principalmente em época de Natal, pessoas ligando, querendo se matar, a gente conversar uma hora com a pessoa para tirar da cabeça dela essa intenção. Porque é um trabalho belíssimo. Porque a pessoa que quer se suicidar, ela já gritou, gritou, gritou, sem ter voz. E ninguém escutou. Os familiares não prestam atenção. Os amigos não estão nem aí. Por isso que, Wilson, eu acho que a gente deve deixar aqui um detalhe para os pais. Aquele que já se suicidou em uma outra existência, ele vai reencarnar com uma tendência suicida. A não ser que ele tenha aprendido na erraticidade. Mas se ele for um espírito difícil, que teve que reencarnar de uma forma complexa, ele vem com a tendência ao suicídio. Então, se os pais observarem que os filhos têm tendências suicidas, eles devem se desdobrar em atos de amor, atos de cuidados e mesmo até procurar um tratamento médico para que esse espírito não venha incorrer no mesmo crime que ele cometeu contra si em outra existência, nessa existência. E tem como a gente observar quem tem tendência. Pois é. Alex, eu quero aproveitar até o seu comentário agora para fazer uma outra aderência. Olha o que a gente está fazendo. A gente está tá encontrando a aderência, né, os pontos de contato entre as orientações da psicologia, né, da cartilha e do espiritismo. Sobre o que você falou, sobre essa tendência, nós vamos encontrar lá nessa cartilha sobre os mitos uma coisa interessante que tem que ser dita. O que é considerado mito? Quando uma pessoa pensa em se suicidar... perdão, é aqui embaixo, aqui. As pessoas que ameaçam se matar não farão isso. Querem apenas chamar a atenção. Então veja, isso é uma coisa que muita gente comenta. Olha, quem quer realmente se matar não fala sobre isso, né? Vai lá e se mata em silêncio. Então isso aqui, na cartilha aqui, é um mito, não é verdade. É falso. O que é verdade? Que a maioria dos suicidas fala ou dá sinais sobre suas ideias de morte. Boa parte dos suicidas expressou em dias ou semanas anteriores, frequentemente aos profissionais de saúde, seu desejo de se matar. E aí você fala exatamente isso, né? A pessoa grita, ela está gritando, ela falou, né? Ela já nasceu com essa tendência suicida porque já fez isso em outras encarnações, o jovem, ele fala isso. E a mãe fala, ah, não, o pai às vezes pensa, ah, é da boca para fora, quem fala não faz e tudo mais, e aí acaba acontecendo, né, essa tragédia aí que a gente viu também lá, quantas vidas influencia. E é isso também, né, Alex, que eu gostaria que você comentasse agora, a gente está chegando no finalzinho, o papo está tão gostoso, mas a gente está chegando no final do programa. Queria que você comentasse isso, o quanto uma pessoa representa dentro do seu contexto social, dentro do seu contexto familiar. Por mais que alguém se sinta isolado, se sinta desimportante, ela precisa compreender que o ato do suicídio vai afetar muitas vidas além da vida dela, vai traumatizar muitas pessoas e não vai beneficiar a ela mesma. Porque às vezes no desespero, né, Alex, a pessoa se sente tão desimportante que ela acha que não vai fazer diferença para mais ninguém, não é verdade? Existem também aqueles que querem se vingar dos familiares e se matam. Homens, mulheres que não são correspondidos pela mulher, pelo esposo, e fazem porque querem se vingar. Vou me vingar de você, vou me matar para você sofrer. E há um ledo engano, que chega no mundo espiritual, o sofrimento é atroz, porque os espíritos dizem que a dor moral é pior do que a dor física, momentânea. Mas o que eu tenho a dizer nesse momento, Wilson, é o seguinte: nós somos espíritos criados por Deus. Simples, ignorantes, com tendência à perfeição. Perfeição, relativa, não absoluta. Jesus teve a grandeza de nos dizer: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então eu sou um Deus, com D minúsculo. Eu sou um Deus. Então, a minha vida, ela é de suma importância para o contexto universal. Se eu me desajusto, eu desajusto o universo. Por isso que cada ser é observado por Deus com carinho. E eu digo uma coisa: amem-se, dê um sentido à vida. Todos nós somos importantes para Deus e para o universo. Todos nós somos importantes para o desencadeamento dos desígnios do Supremo Criador. Não pensemos que a vida não vale a pena. Ela vale a pena. Por mais difícil que pareça, saiba que os bons espíritos não nos abandonam nunca. Eu vou dizer de minha parte. Quando nós imaginávamos que os espíritos ou o socorro deles havia chegado tarde, eles chegaram minutos antes do desastre. Para mim, sempre chegou horas, dias, semanas antes do desastre. Os espíritos sempre estão conosco, nos orientando. E a vida vale a pena. A vida é tão importante. Deus nos possibilita uma vida de aproximadamente 100 anos para amar, para chorar, para abraçar, para sorrir, para trabalhar, para ter o ato sexual, para beijar, para amar quem a gente queira amar, para ter filhos. para ter paz, para ter amigos, para propagar o bem, coisas que nos dão prazer. Como Viktor Frankl disse, a felicidade é um efeito colateral de um sentido existencial. Busquem um sentido existencial. Não pensem que a vida é só ganhar dinheiro, fazer sexo, beber e comer. Não, a vida é mais que isso. Tirem um pouco disso, não precisa tirar tudo, um pouco. E se dediquem a seu próximo. Amem, estudem, exercitem os neurônios. A vida é muito mais do que ela parece ser. Nós não precisamos passar por isso. E gritem mesmo, gritem. E nós, cuidadores, pessoas ao redor, precisamos prestar mais atenção no nosso irmão que chora de forma muda, que não tem lágrimas, mas que está chorando por dentro. Porque aquele que pensa em se suicidar e que está prestes a fazer, ele gritou, ele pediu ajuda, ele foi de um lado, ele foi de outro, e ninguém deu bola. Ninguém deu bola. Então, nós precisamos prestar mais atenção no nosso próximo. Isso é muito importante. Queridos irmãos e irmãs, estamos chegando ao final de mais um programa Visão Espírita. Nossa gratidão a cada um de vocês que passaram por aqui, que contribuíram. Agradecemos também a USE de Santa Bárbara do Oeste pelo patrocínio do programa Visão Espírita e edição de domingo, e a USE de Piracicaba, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba, que mantém, que ajuda também a manter esse programa no ar, junto com os colaboradores, né? Quem mantém esse programa, de fato, é você que nos acompanha com sua colaboração, com a sua doação. Então, nós sempre colocamos os dados, você que quiser contribuir com a gente, quem cuida disso é o nosso amigo Alan Diniz Souza, um grande abraço para o nosso amigo, que está todo domingo no ar também, a partir das 9:30 da manhã, mas você pode fazer um depósito em qualquer valor, R$10, R$5, R$100, R$1.000, que você puder colaborar, nessa conta 9152-7001-1, agência 0001, é o Nubank, banco digital, como eu disse, o nosso amigo Alan Diniz Souza é quem cuida. E pelo aplicativo da União Rádio Web, você pode acompanhar cada centavo que é gasto, as contas que são pagas, né, todos os recursos que recebemos também, essa transparência sempre foi uma característica do programa da União Rádio Web, do programa Visão Espírita. A gente vai ficando por aqui, eu agradeço a todos, desejo uma quinta-feira, uma sexta, um final de semana repleta de muita luz, de muita esperança, sobretudo na vida, que nós possamos educar os nossos sentidos para perceber toda a cor, toda a alegria, toda a música que existe na vida, todo o amor que nós recebemos a todo tempo de tantas pessoas que nos amam, sobretudo o amor que vem do nosso Pai Celestial, esse que nos ama verdadeiramente, que é o amor imerecido, nos ama mesmo naqueles momentos que nós, nem mesmo nós nos amamos, nós somos amados incondicionalmente pelo nosso Pai Celestial. É, Alex, o seu último comentário já foi uma prece, mas ainda assim eu vou pedir para que você encerre, né, passo para as suas últimas considerações e peço para que você faça uma prece de encerramento para a gente. E novamente lhe agradeço por atender o meu pedido, o meu convite para que esteja aqui conosco. Né, sua participação é sempre muito bem-vinda, sempre nos alegra muito, e eu desejo a você, a sua família, que Jesus continue lhe amparando, protegendo o seu lar, para que você possa continuar conosco aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço de todo o coração pela companhia, por você ser essa pessoa que você é, e por ter escolhido esse tema que eu acho que é maravilhoso, e que eu me senti muito feliz quando você me convidou para falar, porque eu acho que a gente tem que esclarecer. Aí é pesado. Precisa ser esclarecido, porque a vida vale a pena. A vida vale a pena pelos amigos, pelos familiares, por Deus, pelos espíritos. Quanto eles fazem por nós, vocês não imaginam. Eu, graças a Deus, agradeço a Deus todos os dias pela minha vidência, pela minha audiência, pela minha presciência, pelas possibilidades que Deus me deu, de eu ver o que os espíritos fazem, o quanto eles interferem positivamente na minha vida. Então a vida vale a pena. São tantas portas, tantas janelas que Deus abre para que nós possamos fazer o melhor do melhor. Então viva a vida, seja feliz, a vida vale a pena, ame profundamente. O Espiritismo nos explica de N formas que a vida vale a pena. Então que Deus Pai Todo-Poderoso, esse Pai amantíssimo, que nos ama incondicionalmente, que Jesus, o Divino Governador Planetário, e os bons espíritos nos abençoem, nos iluminem e nos orientem sempre, para que possamos valorizar o ato de viver cada dia mais e mais, para sermos um com Deus, assim como Ele é um conosco. Que assim seja. Muito obrigado. Paz e luz a todos.